Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar muito especialmente o nosso deputado estadual, Donizete Daga, saudar a sua presença aqui, sua participação, esse seu trabalho, a verdade, toda a sua vida de luta por uma sociedade melhor e mais justa. E nessa vida de uma sociedade melhor e mais justa, este é um trabalho fundamental e importante na reconstrução dessa sociedade. Então, parabéns, companheiro Donizete. Em seu nome, quero cumprimentar todos os deputados que compõem a frente parlamentar, que é formada de 29 deputados. Cumprimentar o doutor Reinaldo Correia, delegado da Divisional da Polícia, da Divisão de Prevenção e Educação do DENAF, não é isso? Cumprimentar o Sérgio Canai, que é o coordenador de saúde mental da Secretaria Estadual de Saúde. Cumprimentar a Vera Lúcia Santana, vice, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Álcool e Drogas do Estado de São Paulo. Cumprimentar o nosso aparente ministro, né, José? Mário Sérgio Rocha, que é secretário municipal de Assuntos Jurídicos, no município de Cubatão. Cumprimentar o presidente do Conselho Municipal Antidrogas, o nosso advogado, doutor Paulo Tânia. E cumprimentar também o nosso coordenador de segurança pública de Cubatão, doutor Gervaldo Brandão. Eu quero cumprimentar também a nossa companheira aqui, a Regina, que veio de Perém, vereadora Perém. Cumprimentar o vereador de Cubatão, Geraldo Guedes. Cumprimentar o vereador Francisco Leite da Silva, vereador Bigode, de Cubatão, a todo o público presente. Eu quero só fazer uma breve saudação. Cubatão se sente honrado em sediar essa primeira frente, esse primeiro encontro regional para discutir este assunto que diz respeito a uma questão de saúde da sociedade. E é fundamental que se discuta essa questão como uma questão de saúde da sociedade. Todos nós temos conhecimento das pesquisas realizadas pelo Estado de São Paulo e tantas outras fontes. Depois do álcool, o crack é o maior problema que nós temos na sociedade. E nós lutamos por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Ela tem que ser uma sociedade libertadora, livre. E alguém que é dependente do crack, ele é escravo. E essa liberdade, essa frente parlamentar, ela é uma frente pela liberdade da essência humana. E é um trabalho que se faz em conjunto. Ninguém consegue dar uma sociedade só. Então, junto com todos os protagonistas deste momento da sociedade, juntos nós vamos enfrentar este desafio, que é tanto resgatar as pessoas, né, aproximar as famílias, transformar, na verdade, retomar os laços de seres humanos, de pessoas humanas e humanas que somos na nossa sociedade. Que eu acho que ao longo do tempo as pessoas foram ficando tão diferentes umas às outras, e nós que somos seres da mesma espécie, passamos às vezes nas ruas e um olha para o outro diferente, como se não conhecesse, ou então com medo do outro que passa do lado. Então, nós precisamos retomar os vínculos e as relações de afeto na sociedade. E aí, eu acho que esse trabalho, ele é um resgate desse laço entre as pessoas e de fundamental importância para a gente retomar este Brasil mais justo que a gente está construindo. Eu queria dizer que em Cubatão, uma das questões mais importantes para nós é a política de educação, com transversalidade, todas as outras políticas, esporte, cultura, lazer, ou seja, todas as políticas que formam um plano que é o objeto da... Eu estou aqui, quebrei o dedo, estou quase vendo aqui o microfone. Que é o objeto de formação de uma sociedade, de construir uma sociedade. Então, saúdo uma vez, um bom evento a todos vocês. Obrigada pelo prestígio aqui, Donizete, na cidade de Cubarão, a todos que estão aqui presentes. Um bom evento e que nós consigamos cada dia mais avançar na luta pela liberdade do ser humano. E quando ele é livre, ele não é preso, nem escravo da droga, ele é um olhar mais afetivo, mais humano, mais justo para compor uma sociedade melhor. Parabéns a todos. Obrigada.